web, objeto 17197 para posicionamento aproximado. O objeto 1797, chame. Está autorizado o estacionamento gate 8, chame para táxi. Salvador, o 6749 da WebJet, tá próximo da posição 2 pronto. A linha decola, vento calmo, WebJet 6749. A linha decola, vento calmo, 6749. Na escuta? Afirmativo, prossiga, tá 3601. Confirme a rota prevista de plano de voo. Nível de voo 360, direto Leda, após direto Bridge, Aprisulo 16, Bravo Hotel Zulu, então DCT Trive. Sim, chama de cópia. Salvador Web, 896. Salvador, WebJet 5896. Jet 5896, prossiga. Tá pronto na 5, senhora. Confirme como recebe. 5/5. Então, tá pronto na 5, pronto para costa, para pushback também. Gente, vai aguardar. Eu não tenho ainda autorização. Vamos sair da WebJet, aí, senhora. Salvador, 7/7. WebJet 1797, prossiga. WebJet 1797, prossiga. Vai. WebJet 6749, decola 03, controle 199, decimal 35. Salvador, é 7/7, forma que vai ter que acionar na posição posterior do pushback. Sim, isso é o objeto 5717. Obrigado. Objeto 6749, decolou 03, controle 199, decimal 35. Objeto 5896, pronto para cópia. Positivo. Objeto 5896, para confins, autorizado nível 340. Decola da pistola 0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, bridge direto com fins. Controle 1 no 9 decimal 35, aciona 5145, Abjet 5896. 5896, autorizado 340, decola da 10, direita da EL, Leda, bridge com fins, 1935, 5145, tá pronto para o push na posição 5. Autorizado, chino para táxi, Abjet 5896. Tá bom. Linha 749, chame agora o centro Recife na frequência 125, corrijo, 133.25. Recife, 133.25, obrigado. Bom dia. Salvador, UF 5896. Salvador. Salvador, UF 5896. Prossiga, Webjet 5896. Para o táxi 99 a bordo, 3 horas e 15, alterno Galeão. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, chame pronto, ajuste no 011. Juliette Alfa, chama na pronta, 011. Salvador, Webjet 5796, ponte de 30, ponte de estacionamento. Autorizado, chame táxi, Web 5717. Obrigado, bom. Webjet 5808 na posição 03, solicita autorização, Goiânia. Salvador, TAM 3601. TAM 3601, aguarde 4 minutos. Ok, tá aguardando, TAM 3601. Solo, Webjet 5808. Solo, Webjet 5808. Webjet 5808, aguarde cópia, Goiânia. Mas se você queria sair da provável? Ela é fã. Próximo, pode esperar para o meia, 596. Já é 596, a linha decola, vento calmo. A linha decola, 596. São 3601, aguarde cópia. Estamos verificando o consenso, sua rota, aguarde. Só um minuto. Para a táxi, Webjet 5717. Para a táxi, Webjet 5717, 141, 3 horas e 53, confirme. 5717, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, chame pronto, ajuste no 011. Ponto de espera, chama pronto, Levitax 5717. Webjet 5896, decolou 113, controle 119, desceu 135. 035, Web 5896. Retirei autorização do Web 5808. Negativo, só um minuto. Ok, se tiver até o front aqui, pode não só partir. Gente. A presente está autorizado, vá direto a El. Para 340, direto da El, 5896. Jet 5808 na escuta. 5808 na escuta. Para Goiânia, autorizado nível 340. Elefa direto Zambi, direto Tonha, Elefa direto Goiânia, decolada 10 com curva direita. Controle 1-9-35, aciona 5161 no Web 5808. Autorizado nível 340. A Goiânia, Elefa, Zambi, Doni, depois Goiânia. Recorda 10, com curva direita, controle 19-35, transponder 5-1-1. A saída seria Elefa 1 ou Elefa? Projeto 5808, pronto para o pushback acionamento. Já está pronto o pushback acionamento. Autorizado o time táxi, o Web 5808. Chama táxi 5808. Comprei só a saída, seria Elefa ou Elefa Uno? Elefa. Elefa. Com a transição seria qual? A saída é Elefa e após é direto Zambi. Direto Zambi, direto Goiânia, não tem transição. São 3601, na escuta. 717, próximo ponto espera da 10, pronto. 5717, Alinda Cola, vento calmo. Alinda Cola, cabeceira 10, objeto 5717. São 3601, na escuta? Positivo, prossiga, 3601. A gente teve um problema aqui na autorização do seu plano, porque a rota prevista é a que o senhor tem aí na sua navegação, que é direto bridge, só que chegou para o centro no SHG modificando para Perus 58, até Poços de Caldas, que não é o previsto. A gente teve aí, entrou em contato com o centro e ficou, não definiu ainda, mas o centro pediu que inicialmente autorizasse a rota que o senhor tem aí no plano, que é direto bridge, tem, tá pronto pra cópia? Afirmativo, não sei se foi enviado uma DLA, talvez essa DLA tinha alguma informação com rota anterior, mas copia a que tiver. O TAM 3601 para São Paulo, autorizado, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da EL, Leda, após Leda, Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5142, TAM 3601. Ok, aprovado São Paulo, nível de voo 360, decola pista 10, curva direita, saída da EL, após voa Leda, DCT Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Pirassununga. Controle Salvador 119, decimal 35, código 5142, TAM 3601. Correto, chame para puxa acionamento, TAM 3601. Ok, chamando quando pronto, gate 09, 3601. Webjet 5896. Confirmando o Webjet 5717. Decolou aos 20. Modifique o transponder. Uma modificação agora é o 5143. Chama o controle em 119, decimal 35. Decola 43, 59. Já, deixa. Salvador, bom dia, Webjet 5717, decolando a sua escuta, quando possível, pro de Dael. Webjet 5717, contato radar na decolagem, sub, mantenha nível 340, oi na proa de Dael, 5717. Sente, boa Dael, a sessão 340, obrigado, bom dia. Webjet 5808. Prossiga. Solicita retorno pro gate, devido a um problema técnico aí, vai solicitar no pushback. Sim, tio Web 5808. Certo. Para pushback, acionamento, TAM 3601. Autorizado, chame para táxi, TAM 3601. 5717, chama agora o centro Recife na frequência 1-3-3-25. 1-3-3-25, web 5717, bom dia. Voo 9032, autorizado, final LS, reporte no localizador estabilizado. Para estabilizado, voo 9032. Voo 8-04, desça via, chegada para 2000 pés. 1-0-1-1, ajuste ao número 2 na aproximação. 7, via chegada para 2000 pés, 1-8-04, da Gol.